me queimando por aí, com a mesma boca que usou pra me beijar. Cê sou tão ruim assim, para de me procurar. Mas você só fala, para na minha cama pra fazer umas paradas. No meu ouvido você diz não para. Sabe por que que você não me larga? É que eu tenho um meu safadinho. Você não me larga. É que eu tenho